coach. Vou me apaixonar com essa equipe que é sucesso. Sou equipe sem pressão. Junto com o Falcão nós vamos dançar. Vamos curtir o som dos melhores DJs. Com essa equipe que é sucesso. Sou seca pressão. Essa equipe está em meu coração. Em São Luís eu vou curtir. Essa equipe que é sucesso. Manda batidão do Melody. Sucesso! É Lucas Revolution Produções. Hoje eu vou sair curtir. Vou me apaixonar com essa equipe que é sucesso. Sou equipe seca pressão. Junto com o Falcão nós vamos dançar. Vamos curtir o som dos melhores DJs. Equipe que é sucesso. Sou seca pressão. Essa equipe está em meu coração. Em São Luís eu vou curtir. Essa equipe que é sucesso. Sou equipe seca pressão. De São Luís do Maranhão. Seca pressão eu vou curtir. Com essa equipe que é sucesso. Sou seca pressão. Essa equipe está em meu coração. Em São Luís eu vou curtir. Essa equipe que é sucesso.